Não, parou. Não é essa abertura, não. É a outra. Verdade. Então vamos lá. Um, dois, três e... Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 3 da segunda temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Free Play. Cara, eu preciso dizer para vocês que é, para mim, um prazer estar aqui novamente gravando um episódio inteiro, né, para essa temporada aí do Som do Cartucho. Apesar de estar com vocês em todos os episódios, né, como eu faço aí todas essas introduções e venho fazendo desde a primeira temporada, e vai ser assim até chegar na quinta temporada, para mim é um deleite voltar a selecionar músicas, gravar um episódio inteiro, né, como eu acabei de dizer, é pura diversão. Então, por que esse episódio saiu hoje assim do jeito que saiu, inédito, né? Dentro desse refogado todo aí do Som do Cartucho. É porque esse episódio, que seria, no caso, é o 13º episódio e o 3º episódio da segunda temporada, ele seria um especial de Natal. E como esse episódio vai sair em agosto, né, tá bem longe do Natal. Muito embora depois que ele é lançado, quem vai ouvir no futuro, né, tanto faz, porque não vai ouvir exatamente no dia do Natal, vai ouvir em qualquer outro dia. Mas assim, querendo trazer a cadência, né, correta da coisa, eu preferi então fazer um episódio novo, né, para essa temporada. Então, como eu falei, o tema de hoje é o Free Play e nada mais é do que um aleatório de músicas que eu trouxe para vocês aqui de diferentes sistemas. Então hoje vocês vão ter aí músicas do PC-88, músicas do Nintendo 64, Game Boy, entende? Então, assim, tá bem diversificado hoje esse tema Free Play, com muita música bacana e jogos que eu garanto a vocês, vocês nunca ouviram falar na vida. Essa é a melhor parte. Então, vamos começar esse episódio de hoje novamente em grande estilo com o mestre Hiroshi Kawaguchi, com a música Uiko-chan of the Best Village para o jogo Ninja Burai Densetsu para o Mega Drive. Então, véi, se liga aí e vamos pro abraço, que esse episódio hoje tá o pipoco de Tandera. Vamos lá, então. Uiko-chan of the Best Village, pelo mestre aí Hiroshi Kawaguchi, para o jogo Ninja Burai Densetsu. O Ninja Burai Densetsu é um jogo de estratégia que, para os jogadores mais modernos, né, ele lembra o Fire Emblem ou mesmo o Advance Wars, né, que saiu aí para o Game Boy Advance e Nintendo DS. Para os mais saudosistas, a gente pode trazer a memória dos jogos da série Shining Force, também lançado aí para o Mega Drive, né? Os consoles da Sega em geral, que também saiu para o Game Gear, se eu não estou enganado. E acho que talvez para o Master System. Mas acho que Game Gear e Mega Drive, com certeza, os jogos da série Shining Force saíram sim. Isso aí eu me lembro que no papo que eu tive lá com o JP Moraes, lá no especial dele com o Sidney. E esse jogo aí, o Ninja Burai Densetsu, ele foi um jogo que foi lançado exclusivamente lá no Japão. E, como eu falei, ele é um jogo de estratégia onde ninjas, né, se degladeiam aí para poder ocupar territórios, né? Muito bacana o jogo. Ele tem esse elemento de estratégia, que é o padrão, mas o diferencial dele é que em cada área, né, que você lá está conquistando e batalhando com outros ninjas, você pode entrar nas cidades para poder trocar informações importantes, né, com o pessoal lá do vilarejo, né, que mora lá na cidadezinha, para poder derrotar o exército de ninjas, né, que, como eu falei, é um exército de ninjas contra outro exército de ninjas. E aí você pode pegar essas informações com o pessoal do vilarejo e comprar novos itens para facilitar, né, essa batalha, dar vantagem, né, no caso, para você. É muito bacana. O único problema é estar 100% em japonês, mas eu já vi aí que existem patches aí de tradução. Então, para os mais curiosos, Ninja Burai Densetsu, e que curtem, né, um bom jogo de estratégia, vale a pena, porque esse jogo ele tem uma trilha sonora bem bacana, assim, nesse padrão aí, bem Japão feudal, e gráficos, assim, excelentes. Lógico, na parte de estratégia, né, os gráficos são mais simplórios, da mesma forma como foram aí os jogos da série Fire Emblem e, como eu já mencionei, Advance Wars, né, que durante lá o gameplay existe uma simplicidade gráfica para que você possa alocar recurso em outras áreas do jogo, né, como música, gráficos, né, da parte das interseções entre uma fase e outra. Então ficamos aí com a música Uiku-chan of the Best Village, pelo mestre aí Hiroshi Kawaguchi, que, quem não lembra, ele é o cara aí que fez as músicas do jogo Outrun, que, claro, vocês devem se lembrar aí dos episódios passados aí do som do cartucho. Na sequência, vamos para um shmup improvável, Star Trader, lançado aí para o PC-88, com a música Moonspace, a música da terceira fase, a zona lá de Lufa, pelos compositores Mieko Ishikawa e Keiichi Ionao, certo? Mieko Ishikawa e Keiichi Ionao. Então vamos lá agora com a música da fase 3, Moon Space. Se liga aí. We'll be right back. Que delícia, bicho. Moonspace, a fase 3 na Stage 3 Zone Lufa, por Mieko Ishikawa, Keishi Yonao para o jogo aí, Star Trader, né? Excelente, sensacional mesmo. O Star Trader, como eu falei aí, ele é um jogo lançado aí para o PC-88, e mais uma vez aí o som de cartucho saindo, né, um pontinho fora da curva, visto que a proposta inicial do podcast era tratar dos jogos da terceira e quarta geração, né? Mas aí eu vi que o negócio poderia ir mais além, e nada melhor do que inaugurar, né, essa fase aí nova do som de cartucho com um Star Trader, né, que é o, como é que eu posso dizer, é o cara, é uma espécie de caminhoneiro das galáxias aí, porque o jogo é exatamente isso, né? O Ken, que é o protagonista da história, ele é uma espécie de caminhoneiro das galáxias aí, que depois da descoberta aí dos wormholes, né, aqueles buracos de minhoca, a população, né, humana começou a usar ela para benefício no sentido capital da coisa, né, de gerar recursos. E aí o pessoal começou não só a morar em outros lugares do universo, mas também como levar, né, produtos e seja lá qual fosse o pedido necessário entre as galáxias. E aí surge então esse emprego aí, né, uma espécie de caminhoneiro das galáxias, como eu falei aí, do Star Trader. E o Ken, ele faz exatamente isso, né? Ele leva essa carga entre galáxias aí, e de repente aparece uma moça aí bem bonitona, pedindo, né, pra ele ajudar ela a encontrar o avô dela que havia desaparecido. E lógico, o plot do jogo se desenvolve, né, numa história muito maior, envolvendo uma lenda aí antiga, enfim. É meio obscuro, só para quem realmente tem a vontade de jogar, quem tiver a curiosidade, você pode, e não tiver, lógico, um PC-88 da NEC, você pode jogar esse jogo pelo DOSBox, né? Olha eu influenciando aí vocês a pirataria, né? Mas é só para degustação, então acho que não chega o caso dessa de lance de pirataria, não. Mas o DOSBox dá para você baixar lá o emulador lá do PC-88 e rodar esses clássicos aí dele. Então ficamos com a música Moonspace para o jogo Star Trader, por Mieko Ishikawa e Keishi Yonao. Na sequência, vamos para um clássico dos clássicos aí da Namco, o Dragon Spirit, com a música Jungle, pelo compositor Shinji Hosoi. Vamos lá então, na sequência, comentários. Se liga aí. We'll be right back. delícia, Jungle Area 3, para o jogo aí Dragon Spirit, pelo compositor Shinji Hosoi. Essa versão do Dragon Spirit é a versão do PC Engine, por isso que traz esse som assim muito próximo do que a gente encontrou nos arcades, né, da Namco. Quem curte muito o VGM já há algum tempo, né, que realmente acompanha, pode perceber que essa é a marcação assim sonora da Namco, né? A Namco tem esse tom assim meio tons baixos assim, e o PC Engine traz essa coisa assim meio esse som quase estourando, essa crocância, né, como eu já falei, no som, que é isso que eu amo de paixão nas músicas dos jogos do PC Engine. Vai rolar ainda muita coisa aqui no Som do Cartucho. Inclusive, o último episódio, né, dessa temporada, como eu falei para vocês no episódio de abertura, no episódio 1 dessa segunda temporada, vai ser sobre elas, né, as mulheres nos videogames, e encerra, né, com um jogo do PC Engine que tem uma trilha sonora sensacional. Mas aí vocês só vão poder conferir mesmo lá no dia, não vou dar spoiler agora, por conta dos novatos aí, né, os ouvintes novatos. Então ficamos aí com a música Jungle, por Shinji Hosoi, para o jogo Dragon Spirit. Quem não lembra, Dragon Spirit é um shmup, né, como eu gosto de chamar esse tipo de shmup, o shmup inusitado, né, o jogo de shmup que foge essa regra de jogos de navinha. Você é um dragão, no reino aí de Mitigu, acho que o protagonista se chama Amu, e tem essa serpente aí milenar, Zawel, que rapta a princesa do reino aí de Mitigu, e cabe aí a esse o protagonista, o Amu, acho que é o nome dele, salvá-la, né? E aí ele aponta a espada para o céu e cai um raio, ele se transforma num dragão azul e sai detonando tudo, chutando bundas por aí. No melhor estilo He-Man, né? Sei lá, acho que... Não sei se a comparação foi a melhor, mas o lance aí da espada, se transformar, enfim. É muito bacana. Como eu falei, eu gosto de chamar de um shmup inusitado porque foge essa regra aí de shmups de navinha. O jogo é muito bacana e tem uma trilha sonora deliciosa, como vocês puderam conferir aí um trechinho da fase aí 3, né? Da parte da fase Jungle. Na sequência, esse homem que me persegue, mesmo quando eu faço um free play, ele aparece, Matt Furniss, com o jogo Zool, Ninja of the Ant Dimension, a música da fase 3, Fruits and Vegetables, e é também a música do Staff Roll. Então vamos lá, que é uma delícia essa música, e depois vamos aos comentários. Que delícia! World 3 para o jogo Zool Ninja of the Nth Dimension. A música aí Fruits and Vegetables, também aí do Staff Roll. Sensacional, né? Cheio de camadas aí. Eu não mencionei, né, o sistema, mas, claro, Mega Drive de primeira aí, porque esse som aí do Yamaha 2612 é inconfundível. Muito bacana. Zool, que foi um jogo lançado na época, né, inicialmente para os computadores da Amiga, né? Cuja intenção do lançamento dele foi rivalizar, né, com o Sonic aí da Sega. E eu digo a você, velho, o Zool é muito bacana e, assim, é um jogo 100%, né, plataforma. Ele tem um level design propício mesmo à movimentação, né, uma movimentação rápida. O Zool é um ninja, como eu já falei aí, da enésima dimensão aí, que tem que pousar na Terra, no melhor estilo predador aí, mas para poder ganhar ranking como ninja, né? Isso aí, o roteiro do Predador é o mesmo, né? Eu digo do Predador novo, esse que foi lançado há pouco tempo. E então, o level design, como eu estava falando para você, ele é uma coisa fluida, o jogo é muito rápido, coisa que o Sonic, cuja proposta dele era ser rápido, né? O porco espinho mais rápido do, sei lá, do planeta aí, a fase não propicia, né? Porque o Sonic trava muito. Para você usar da velocidade dele, você usa só em alguns trechos da fase. Mas você passa muito tempo pulando de plataforma em plataforma, caindo em buracos. Então, assim, não é uma coisa que tem um caminho fluido. Já esse Zool, não. Ele consegue, né, manter a fluidez toda. Por ser um ninja, né, ele corre rápido pra caramba, né? Acho que se brincar até mais do que o próprio Naruto. E mantém esse ritmo aí como tem que ser. É muito bacana. A trilha sonora do Mega Drive é toda pelo Matt Furniss, né, assinada por ele. Já a do computador da Amiga, né, do Commodore, é lá pelo Patrick Fallon, o mesmo compositor lá da música do jogo Lotus, que vocês conferiram aí no episódio passado, jogos de corrida. Então, fica a dica aí. Zool foi lançado em 93 aí para o Mega Drive e vale a pena, um jogaço, muito, a mecânica dele é muito bacana e é bem divertido também porque ele tem vários minigames aí ao longo das fases, o que aumenta bastante o fator replay. Na sequência, vamos para o Neo Geo. Saímos do Mega Drive, vamos para o Neo Geo. Olha aí, eu já trouxe PC-88, PC Engine, Mega Drive, né, que eu sempre trago, tem que ter Mega Drive. E agora, Neo Geo, com o jogo aí The Super Spy, com a música New World, pelo compositor Masahiko Hataya, mais conhecido aí como o Papaya. Vamos lá, então. Delícia, New World, a música do encerramento, né, do jogo aí The Super Spy para o Neo Geo, por Masahiko Hataya. Cara, esse jogo, pra mim, ele funciona como uma espécie de samba do crioulo doido. Primeiro que essa faixa, ele lembra muito, né, pra mim, a Ayako Sazu, lá do Rolling Thunder 2, misturada com King of Fighters, né? Essa guitarrinha aqui que eu tô falando aqui, ó. Isso é muito King of Fighters. Eu acho muito parecido mesmo esse tom assim. Desculpem. Pra mim a assinatura sonora, né, dos jogos da SNK. Da mesma forma que os jogos do PC Engine, né, tem a sua assinatura sonora, a SNK também tem a sua, né, os jogos da SNK. E o jogo, o The Super Spy, ele é um beat'em up, é isso que eu digo, é o samba do crioulo doido. Musicalmente, né, falando, porque tem todos esses elementos aí envolvidos, essa coisa de jazz, com, sei lá, uma pitada de rock, assim, quem sabe um fusion, né, no caso aí. E o gameplay dele, ele é um beat'em up, que é uma espécie também de Mike Tyson, Punch-Out, né, lançado aí pro Nintendinho e pro Super Nintendo. Porque é um jogo, um beat'em up em primeira pessoa, sabe? E você se movimenta na fase como uma espécie de labirinto de Phantasy Star. Vê que loucura. Assim, a concepção do jogo, a ideia do jogo, ela é bacana, porque traz, né, o beat'em up, que já era um estilo na época, digamos assim, que estava começando, que esse jogo foi lançado em 90, então a gente tinha o quê? Double Dragon, Final Fight, não tinha assim muita diversificação nos jogos, mas esse aí da SNK traz uma coisa diferente por trazer essa proposta aí, o jogo em primeira pessoa. Só que a gente sabe, né, que o lance do beat'em up, se ele não tiver uma coisa, uma mecânica bacana do personagem, o jogo fica enfadonho, né? Porque você vai estar lá derrotando os mesmos inimigos e fazendo a mesma coisa, né? Que é descendo a madeira no povo em todas as fases. Não tem diferença nenhuma. Então, por ser esse beat'em up, pegar esse padrão aí, esse lance da primeira pessoa torna-se muito repetitivo. Você tem direito a usar lá três armas, você usa uma faca, uma pistola e uma metralhadora. E essas armas meio que são inúteis, né, ao longo do jogo. Porque a bala da sua pistola você só pode usar até de 3 a 6 no máximo. A faca, ela enferruja e acaba perdendo o poder de força dela lá. E a metralhadora você pode usar assim raramente. Então você passa a maior parte do tempo socando e chutando os inimigos. E tem os inimigos, assim, eles têm um balanço, assim, muito, eu digo assim, de resistência, né? Que não é justo, não é aquele fair play, sabe? Que você dá uma quantidade de golpes suficiente pra poder matar. Não, às vezes você tem que bater muito pra poder derrubar o cara, né? Às vezes você dá, tipo assim, 13 tiros no cara pra ele morrer, ou, sei lá, 10 facadas. Sabe, assim, uma coisa meio absurda, né? Pra essa proposta de beat'em up em primeira pessoa, entende? Então, assim, vale a pena dar uma conferida pela curiosidade. O jogo é interessante, mas torna-se enfadonho por conta da repetição, né? Fase por fase, você tá lá, aquela mesma esquema lá, olhando. Quando você começa o jogo é bacana, mas à medida que você vai progredindo, você vai enjoando. Então, para encerrar, New World Ending, por Masahiko Hataya, The Super Spy aí, para o Neo Geo. Na sequência, um jogo aí para o Nintendo 64, eu posso dizer para vocês que é um verdadeiro underrated, o Mystical Ninja Starring Goemon, com a música Sunset e Want You, por Shigeru Araki, Yusuke Kato, Saiko Miki, acho, e a Sumasa Kitagawa. Vamos lá, então. Que delícia, bicho. Sunset Want You. Para o jogo aí, Mystical Ninja Starring Goemon, né? Pelos compositores Shigeru Araki, Yusuke Kato, Saiko Miki, Saiko Miki e Yasumasa Kitagawa. Cara, que bacana. Eu lembro do Mystical Ninja, né? Essa versão aí lançada pro Nintendo 64. É, nas revistas, né, da Nintendo World, lá nas propagandas lá da Direct Shop. Sempre tinha, e era o jogo que tinha assim, aqueles preços assim, mais modestos, né, que dava pro bolso pra gente comprar. Muito bacana. O Mystical Ninja, essa versão aí do Nintendo 64, ela é a sequência direta, né, da versão do Super Nintendo, que na época lá do Assoprando Cartuchos eu fiz um episódio sobre esse jogo aí, The Legend of the Mystical Ninja, né? Eu falei e contei a saga todinha da história do Mystical Ninja. Mencionei aí também, né, brevemente essa versão aí do Nintendo 64. E como sempre, o Mystical Ninja, ele tem esse carisma, né, dos personagens. Tanto do principal, né, o Goemon, como o Ebisumaru, né, que é o parceiro dele. Esse aí é que é galhofa até o talo. E a série toda, né, principalmente essas da versão do Super Nintendo e do Nintendo 64, elas contam muito com humor, né? Eles alopram bastante. Inclusive, nessa versão do Nintendo 64, alguns personagens lá, alguns NPCs, eles trocam, tem revistas pornográficas lá de hentai, na verdade. Muito bacana, não pelo hentai, mas assim, por ser esse pontinho fora da curva, né? Mas o jogo, como eu falei, ele tem ele é a sequência direta da versão do Super Nintendo. E nessa versão aí, o Goemon, ele vai ter que impedir uma gangue aí de shoguns aí de transformar o Japão todo num verdadeiro, digamos assim, palco ocidental, né, de teatro, e impedir que a população do Japão seja escravizada, né, e se tornem dançarinos de teatro, né, que é o que esses shoguns aí estão tentando fazer. Aí já viu uma loucura só, né? Tem nave espacial, robô que ele enfrenta, e sempre com muito humor, lógico, aí contando com o Ebisumaru. O mais legal dessa história é que você pode escolher, né? Você pode jogar, na verdade, com quatro personagens que apareceram, né? Deram as caras no jogo do Super Nintendo, mas que você não podia jogar. Mas aí, dessa vez, no Nintendo 64, você pode jogar lá com a Princesa Yei e lá o ninja lá, o ninja mecânico, né, uma espécie de robozinho lá. Muito bacana. Eu queria fazer aqui só um adendo, né, todo mundo sabe que o Som do Cartucho é um programa que é gravado, assim, entre aspas, ao vivo, né. Eu poderia lançar ele agora pra vocês, que não ia ter nenhum problema, porque eu não faço edição nenhuma, praticamente. Eu queria fazer um adendo com relação ao jogo lá, o Star Trader, do PC-88, eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima pra vocês. Esse jogo, né, o Star Trader, se liga aí, eu mudei agora o assunto. Se você tava aí prestando atenção em alguma coisa, eu voltei pra falar rapidamente do Star Trader aí, do PC-88, que eu esqueci de falar. Ele é um shmup, como eu falei, bem inusitado. Eu só esqueci de dizer o porquê dele ser inusitado. Porque ele mistura, né, elementos de adventure, né, jogos de adventure, como Snatcher, por exemplo, e RPG, entendeu? Então, assim, ele conseguiu, né, ser esse pontinho fora da curva aí na época em que ele foi lançado, no final da década de 80, acho que Star Trader deve ser de 89. Mas, assim, ele é sofrível no seu desenvolvimento, né, digo, durante o jogo, o gameplay dele, porque ele tem um frame rate muito baixo e os inimigos, eles vêm em hordas, o que dificulta bastante o jogo, porque eles meio que aparecem assim de surpresa. Porque a tela dá muito flickering, né? Fica aquela piscando o tempo todo. E aí você, quando vê, de repente aparece lá um chefão gigante assim, na tela do nada. E isso atrapalha muito a sua jogabilidade. Ele tem uma versão melhorada lançada aí pro Sharp 68, né? 6800 no caso, ou 68000, não sei. Que ele corta nessa parte do Adventure e foca mais na fase de ação lá, na fase shmup mesmo. Mas fica essa dica aí novamente do Star Trader, por ser uma coisa assim diferente, né? Um shmup com elementos de RPG, com elementos de adventure, né? Você praticamente joga quase como se fosse uma espécie de mundo aberto, com mapa no melhor estilo Star Fox. É muito bacana, né? Lógico, como eu falei, tem esse problema aí do gameplay dele, essa questão do frame rate, que ela é corrigida somente por uma barra de energia bem grande, né, que você tem, você leva muito tiro até poder morrer. Mas era isso que eu queria fazer, fecha aí os parênteses, e voltando aí ao Mystical Ninja, Starring Goemon, ficamos com a música Sunset Want You, né, por essa equipe toda aí da Konami. Na sequência, outro jogo aí improvável, o Accelebreed, lançado aí para o Super Famicom, com a música G-Ballman Circuit, por Haruhiko Kuroya, para o Super Famicom. Vamos lá conferir e depois aos comentários. Show de bola, G-Ballman Circuit, para o jogo Accelebreed, por Haruhiko Kuroya, aí para o Super Famicom. Muito bacana. O Accelebreed é um jogo lançado exclusivamente no Japão aí para o Super Famicom, e para quem gosta de jogos de mecha, ele é um prato cheio, né? Principalmente para quem quer fazer de conta que está jogando Neon Genesis Evangelion. Digamos assim que ele tem algumas leves semelhanças com o anime aí, né, supracitado. O Accelebreed, ele é um jogo que estampa na sua caixa aí a capacidade de rodar em 3D, né? Mentira! 3D foi o Star Fox. Mas ele faz, digamos assim, um uso e abuso do efeito lá Mode 7, que era tão peculiar lá do Super Nintendo, né? E esse jogo, ele é um shooter, digamos assim, quase, como se chama, né? On Rails, né? Fica, eu não sei como é que diz assim exatamente o nome, mas é conhecido como On Rails. E você fica como se fosse uma espécie de um tubo o tempo todo, todas as fases, com o fundo é o Mode 7. E aí aparenta, né, a coisa tá toda em 3D, só que a gente sabe que não tá. São gráficos decentes, a trilha sonora é bem bacana, né? Bem de mecha com heavy metal, como a gente pôde conferir aí agora. Mas assim, é limitado. Primeiro que, assim, você tem três personagens, ok, até aí, né? Tem o acho que é o Silver Mari, tem o deixa eu conferir aqui, é o Silver Mari, a gente tem o Belius e o Nitika. E, assim, cada um com seu arsenal de armas e bombas, enfim. E também tem o lance do Brawl, né? De você dar soco e chute, né? Com o robô. E lembra um pouco também o Texter, que saiu nos computadores MSX também, acho que do PC-88, e saiu pro Nintendinho também, que era aquele robô que ficava assim meio que um híbrido, né? Ora, ele tava como robô, como se fosse homem, né? Assim, humano. Eu esqueci o termo que dá, antropomórfico, né? Acho que é o termo. E ora, nave, né? Você faz lá um comando, ele se transforma em homem antropomórfico, digamos assim, o robô, né? Com pés e braços e pernas. E ora você faz o comando, ele se transforma lá na nave. Então, esses robôs, eles fazem isso, né? O mais interessante é que na fase deles de nave, né? Na fase de nave não, quando ele se transforma numa espaçonave, ele tem um formato de defesa e um formato de ataque. Ponto positivo. Mas a coisa fica muito repetitiva ao longo do jogo e o efeito, né, de Mode 7 que ele traz pra gente, a impressão que me deu é que parece que você tá jogando com a tela de fundo verde, assim, é como se o personagem ele tivesse num plano, que na verdade é isso, né, ele tá num plano 2D e o fundo é que vem em 3D, então assim, ficou uma coisa assim meio tosca, porque o personagem, ele não ficou integrado ao cenário, sabe, é isso que eu tô querendo dizer, não, ele não dá aquela sensação de que ele tá ocupando aquele espaço no cenário, mas assim como se fosse uma tela na frente dele, ele tivesse interagindo com a tela, essa é a impressão que dá. Mas vale a pena dar uma conferida, porque é um jogo bem diferente do que você vai encontrar normalmente por aí para um shooter, né? Então, Jibalman Circuit, aí para o jogo Accelebrate, para o Super Famicom, por Haruhiko Kuroiwa. Acho que agora saiu. Na sequência, outro jogo improvável aí para o Super Famicom. Como eu disse a vocês, hoje só tem surpresa e espero que vocês estejam gostando aí, porque tá, pra mim tá uma delícia descobrir todos esses jogos, pra mim foi sensacional. É um simulador de trem, que é o Arrecha de Ico 3 Super Version, lançado aí pro Super Famicom, com a música Horse Racing, Place Your Bets, compositor desconhecido. Vamos lá conferir e depois vamos aos comentários. We'll be right back. muito bacana, Horse Racing, Place Your Bet. Compositor desconhecido para o jogo Arrechadei Cole 3, que para vocês deve ser mais desconhecido ainda, né? Assim como foi para mim. Foi uma surpresa encontrar esse jogo. Esse jogo foi lançado, como eu falei, para o Super Famicom e ele é um simulador de trem. Ele mistura, né, o melhor dos dois mundos aí, de jogos aí como SimCity e Railroad Tycoon. É muito bacana mesmo. Quem gosta de jogo de simulação, vale a pena, porque o lance aí é você consegue, né, desenvolver as cidades e, como é que se diz, angariar mais recursos, né, financeiros através da criação de estradas de ferro mesmo, né, para você botar trem de lá para cá, trazendo mercadoria, o pessoal para ir trabalhar. É uma resenha o jogo, é muito bacana, muito bem feito também. Quem gosta daquela coisa assim, aquela visão isométrica, né, como SimCity, e de construção, né, de você fica, o lance do jogo é você ficar milionário e, tipo, montar a cidade lá no Japão a mais eficiente possível, né? Então, para quem gosta desse tipo de jogo, a Arrechadei Cole 3 Super Version é uma mão na roda. Vale a pena mesmo. O único pecado desse jogo é não ter uma versão aí em inglês, né? Pelo menos, né? Nem patch eu encontrei para esse jogo, mas vale muito a pena. Eu vou deixar nessa postagem aí do Som do Cartucho, eu vou deixar os links para vocês verem como é que funciona o jogo desse aí, do Star Trader e do próximo jogo que eu vou falar daqui a pouquinho, que assim, para mim, são os que mais chamaram atenção nesse episódio de hoje. Então, ficamos aí com a música Horse Racing, Place Your Bets. Na sequência, para mim, o melhor Pokémon que existe, Pokémon Trading Card Game, com a música Rock and Water Club, por Ichiro Shimakura. Vamos lá então conferir essa delícia. Que delícia! Essa música é pra você dançar ela assim no melhor estilo gazela saltitante numa pradaria com cabelo ao vento e cachecol, né, balançando. Rock and Water Club por Ichiro Shimakura aí para o jogo Pokémon Trading Card Game por Game Boy, né? Esqueci de dizer o sistema. Muito bacana. Eu tenho esse jogo aí, esse Pokémon, e pra mim, como eu falei no início aí da apresentação dele, é o melhor da série Pokémon. Não tem Pokémon Silver, Crystal, Gold, nada. O que eu mais gosto é o Trading Card Game, porque eu sempre fui assim um jogador tipo Forever Alone, né? E o lance de Pokémon, entenda, eu sei que tem muita gente aí que curte Pokémon, eu reconheço a importância da franquia, mas o lance de Pokémon é você interagir com as pessoas. É, e para que a coisa funcione realmente, né, nessas versões aí que eu supracitei, você tem que ir lá e botar o Game Boy lá, conectado com outro Game Boy, e descer a madeira lá no bichinho lá do seu coleguinha. E o Pokémon Trading Card Game, ele funciona muito bem para quem é um jogador solitário como eu, entende? Porque a CPU, ela traz um nível bastante, assim, de moderada difícil, né? É, de combate lá com as cartas. E não fica aquela repetição como é o jogo lá do Pokémon normal, né? Que tipo, eu tenho lá uns Pokémons que eu tenho o Pokémon Yellow e meu filho eu dei pra ele aquele Omega Red, entre outros aí. Aí ele tem um monte de Pokémon lá em casa. É, mas o lance todo é que quando você tá lá na pradaria, sei lá, no espaço lá qualquer, do nada vem aquelas batalhas assim, e você fica lutando com aquele mesmo bicho, tipo, umas 500 batalhas. Aquilo pra mim é muito chato, velho. Porque eu não sinto a sensação de progresso, sabe? Porque, como eu falei, o lance de Pokémon é você interagir. Você pega lá o seu bichinho e vai fazer a rinha com o bichinho lá do colega, para que o seu bichinho evolua mais rápido, né? Não é evoluir in-game, né? É no multiplayer, né? Essa é a sacada do Pokémon. E aí é que eu vejo a importância dele, né? Eu acho bacana por conta disso. Mas aí, novamente, né? Como eu sou um jogador solitário, então o Trading Card Game funciona melhor pra mim. Porque, como eu tô falando, a CPU, ela tem esse nível moderado aí de dificuldade e um fator replay enorme, porque você consegue progredir rápido. São vários clubes que você tem, o clube do pessoal lá os pokémons psiônicos, de rocha, de água, de fogo. Então, cada clube tem a sua especificidade e o seu conjunto, né, de pokémons. Então, você vai lá trazendo as cartas lá que você vai conseguindo, você vai ganhando, né, ao longo do jogo, e fazendo lá a melhor configuração para derrubar o oponente lá do clube, né, que você vai visitar. Eu achei essa proposta sensacional, até porque eu já jogava na época o Magic the Gathering, e quem joga, né, o Pokémon Trading Card Game sabe que ele é baseado na dinâmica, né, do Magic the Gathering. Então, fica aí a dica. Quem não conhece, por favor, dê a chance aí para esse Pokémon. E quem conhece, torce o nariz, reveja, porque realmente é um, para mim é o melhor, né? Mas é um excelente jogo aí para dar uma chance para começar. Vale a pena mesmo aí. Rock and Water Club, né? O Ichiru Shimakura. Na sequência, vamos para o Double Dragon 2 The Revenge, lançado aí para o Nintendinho, com a música da Missão 9, né, e da segunda fase, e do confronto final, The Final Confrontation, por Kazunaka Yamane. Vamos lá, então. We'll be right back. Show de bola. Ficamos então aí com a música para o jogo Double Dragon 2 The Revenge para o Nintendinho. A música da Missão 9 da segunda fase e o confronto final, né? Por Kazunaka e Yamane. Show de bola. Double Dragon 2, como todo mundo sabe, é um beat'em up. E para mim, essa versão dele é uma versão bastante melhorada, né? Tanto graficamente, isso aí com relação à versão anterior, né? O Double Dragon lançado aí para o Nintendinho também. Teve uma melhora gráfica, teve uma melhora sonora e, dessa vez, você teve a possibilidade de jogar com seu companheiro, né? Que na versão do Nintendinho você não podia, o jogo era para um jogador só e ele mudava, né, a história. Porque, como a gente sabe, quando a gente chega ao final de Double Dragon, você tem que lutar lá contra seu irmão pra brigar, né, pelo amor da Maria, né? Acho que é Maria o nome dela, se eu não estou enganado. Corrijam se eu estiver errado. esse Double Dragon 2, ele não pega essa versão do Nintendinho, né? Ele meio que ignora completamente a versão anterior e nem, digamos assim, consegue manter aquilo que foi encontrado também nos arcades, né? A única semelhança que você tem do Double Dragon 2 com os arcades é a primeira fase. Da segunda fase em diante, tudo muda, né? Inclusive tem fases que nem os arcades possuem. E a história também muda um pouco. Mas é bem bacana por conta disso aí. Só pelo fato de você poder jogar com um amigo, já diferencia. A única coisa ruim que tem nesse game, pro Nintendinho, é o lance dos controles, né? Que quando você tá indo pra direita, os botões de ataque e soco, eles ficam numa configuração, né? Quando você vai pra esquerda, muda a configuração. Então, assim, pra se acostumar com essa dinâmica, assim, é bem complicado mesmo, né? É contra-intuitivo, digamos assim. Mas o jogo vale a pena ainda assim, apesar desses pesares aí. Vale a pena dar uma conferida. Na sequência, outro jogo aí para o PC Engine é o Hole Chaser, com a música BGM3 aí por Masahiro Kajihara. E aí a gente confere agora e na sequência comentários. Show de bola, BGM3 para o jogo Hole Chaser, por Masahiro Kajihara. Eu acho que eu mencionei que o jogo era pro PC Engine, mas eu me equivoquei, é pro PC-88, né? A mesma plataforma aí que o Star Trader, né, deu as caras. E esse jogo aí, o Hole Chaser, como eu falei, é um desses jogos que eu quero, né, mencionar aí no show notes aí da postagem, porque vale a pena. Ele é, assim, extremamente inusitado, tanto o gameplay dele quanto a história. Esse jogo ele tem uma trilha sonora muito bacana e a gente encontra na internet muito mais referências à sua trilha sonora do que exatamente ao jogo, né? Não existe, eu não encontrei nenhum gameplay dele para esse jogo aí, o Hole Chaser. Mas é interessante porque a história, ela já começa louca, né? É bem comum. Existe esse casal aí que aparentemente estão relacionados à música, né? Um faz música e a outra faz as letras. E aí essa namorada do rapaz aí, do Daisuke, ela passa, né, algumas letras para ele fazer a canção. E ele passa uma semana lá compondo, né, a melodia para a letra da música dela. E quando ele vai entregar, né, essas músicas para ela, né, para poder lá conferir, ela é raptada. E aí o pai da namorada dele, né, do Daisuke, entrega ao rapaz, né, o namorado, uma nave espacial, não sei porquê, e o objetivo, ela foi raptada, né, a namorada dele, e ele entrega essa nave espacial para que o namorado possa salvá-la. E aí, assim, é uma sucessão de loucura. O jogo ele só tem 6 fases, e o lance é o seguinte: são labirintos, né, fases assim, estilo labirinto, que você tem que sair dela o mais rápido possível e evitar que uns pontinhos vermelhos colidam com a nave, né? Quanto mais tempo você perde para, como é que se diz, você concluir a fase, você vai, se eu não me engano, você vai perdendo pontos e dá logo game over, né? Mas o mais estranho disso tudo é que, como ela foi raptada, e à medida que você vai progredindo nas fases, o jogo ele vai se mostrando assim como uma espécie de hentai. Então, assim, tem cenas bem picantes. Começa na primeira fase, a moça tem a roupa toda rasgada. Na segunda, o cara que sequestrou ela já tá, tipo, tentando abusar dela sexualmente. Coisa louca mesmo. Eu vou deixar algumas imagens, inclusive, aí. Acho que no clipe, né, promocional lá do som do cartucho, né, pra angariar os ouvintes aí lá no Twitter, vai aparecer. Eu vou trazer essas fotos aí no vídeo. E o jogo, assim, é essa loucura toda. Mas é bacana porque ele tem um gameplay, assim, bem rápido, né? Como eu falei, só são 6 fases. E o lance é você sair desviando desses obstáculos para poder vencer a fase o mais rápido que você puder, para conferir, né, digamos assim, essas cenas picantes aí do jogo. Hole Chaser, então, aí, que é o caçador de buracos. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Para o PC-88, com a BGM3 aí, por Masahiro Kajihara. Estamos chegando já ao fim de mais um Som do Cartucho, quase lá, ainda falta uma besteirinha para terminar. E agora vamos com a música da série Wagan Paradise, né? Esse jogo aí lançado aí para o Super Famicom, é uma série exclusiva lá do Japão, de um dinossauro fofinho aí, um dinossauro mecânico, com a música What the Heck's Going On, por Érico Imura. Vamos lá então conferir essa delícia. que fofura. What the heck's going on? Para o jogo Wagyan Paradise, para o Super Famicom, pelo compositor Érico Imura. Show de bola. Essa série aí, ela faz parte da série Wagyan Land, se eu não estou enganado. E esse jogo aí, o Wagyan Paradise, é o terceiro, né, da franquia lançada aí para o Super Famicom. Como eu falei, é uma série exclusiva lá do Japão. E são dinossaurozinhos mecânicos que nessa iteração aí, né, do Super Nintendo, Super Famicom, que diga, eles estão tentando resolver problemas aí, alguns eventos estranhos que estão acontecendo no mundo lá onde eles vivem. E aí você tem lá um dinossaurozinho verdinho, que é o macho, e a fêmea, que é um amarelinho assim, bem bonitinho, tudo bem fofinho. A coisa mais chata do jogo é o ataque dele, né? Porque ele ataca dando gritos. E aí você já viu, né? Fica toda vez que você aperta o botão, é um saco aquilo. Mais chato até do que o choro lá do Mario lá no Yoshi Island. Mas vale a pena se você conseguir tirar, né? Desfocar do barulho lá do ataque do dragão, do dinossaurozinho, né? Como eu falei, a arma principal dele é o grito. Se você esquecer que isso incomoda, o jogo é bem divertido, bem colorido mesmo, super fofinho, vale a pena, muito bacana mesmo. É isso então, amiguinhos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, dessa novidade, né, que surgiu aí nessa segunda temporada. Como eu mencionei, né, no primeiro episódio aí, que quem sabe eu não iria burlar essa sequência aí. Não foi a questão, a gente sabe que nem de burlar, mas foi por uma questão de necessidade mesmo, que eu não ia trazer um episódio de Natal fora de época, né? Ele vai sair, mas no seu devido momento aí. É isso então. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde encontrar, né? Estamos lá no Twitter, no @osomdocartucho. Podem mandar e-mail também para osomdocartucho@gmail.com. Tem lá a área de discussão do site, né? Para que vocês possam debater lá os assuntos lá que vocês acharem convenientes sobre o episódio no osomdocartucho.blogspot.com. E é isso, né? O Som do Cartucho está disponível aí nas melhores plataformas aí de distribuição de podcasts, incluindo aí o Apple Podcasts, Google, né? E também o Spotify e o Megafono. Quem puder dar uma força aí divulgando para trazer novos assinantes, né? E conhecer esse trabalho aí que eu acho fantástico de VGM. Não por mim, mas por quem compõe, que é excelente mesmo. Dá essa força aí assinando e divulgando aí nas redes sociais. É isso então, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aí pela audiência. Meu nome é André Albertin. Vocês vão ficando agora com a música da tela título para o jogo Outrunners, para o Mega Drive aí, por Tatsuya Kozaki. O Outrunners, que é o quarto jogo da série Outrun, e o terceiro, né, dessa série Outrun aí, que teve o Turbo Outrun e... esqueci o outro que foi agora. Agora, deixa eu ver se eu pegar aqui a fila pra me lembrar. Battle Outrun. Turbo Outrun e Battle Outrun é o terceiro jogo dessa série aí, mas que ela traz mais elementos do primeiro Outrun, né? Inclusive, foi também desenvolvido pelo pessoal da Sega AM1 e é uma versão, esse port do Mega Drive aí veio dos arcades. É uma versão multiplayer aí nos arcades, que você joga até 8 jogadores, como foi lá em Daytona, USA. E os compositores, lógico, toda aquela galera do Sega Sound Team que você já conhece e que você já deve ter ouvido lá o episódio 10, né, da primeira temporada, o último episódio da primeira temporada. Se você não ouviu, dá uma conferida, porque ele tá sensacional, tão sensacional quanto essa música que vocês vão ouvir agora. É isso então, pessoal. Nos encontramos então no próximo episódio, né, na próxima introdução do Som do Cartucho. Um forte abraço aí pra você e falou!